aquela flor. Já lhe dei beijos que marcaram nosso amor. Queria ser Romeu e Julieta no passado. Um sonho épico que eleva ao ser amado, meu bem. Lhe dei amores, pense rumores dessa moça da careta que não quer saber de amar, porém. Lhe dei amores, pense rumores dessa moça da careta que não quer saber de amar, porém. Essa moça da careta que não quer saber de amor.